Haha, moleque, vamos trabalhar. Mensagem tem que chegar, não tem nada pra rimar. Cala a boca, fica quieto. Uns vem representar, outros atrapalhar. Não tem nada pra falar. Cala a boca, fica quieto. Mesmo assim, sempre tem uns pra me criticar. Cê não sabe argumentar. Cala a boca, fica quieto. Quer tirar? É. Quer arrastar? Quer. Mas cê não sabe o que falar. Cala a boca, fica quieto. Eles querem seu tempo, roubar sua atenção. Vender aquela velha ideia, dá tudo firmão. Se pá, falar asneira, bolar umas besteira. Depois vem me dizer que isso é cultura brasileira. Pô, sai da mesmice, o mundo é mais que isso. E se tá fazendo rap, então não esquece o compromisso com a verdade. Realidade e humildade tão ó. Porque se ainda tá brincando em serviço, tem um monte aí que não sabe o que faz. É, diz o que sente, mas eles sentem demais. Tipo, força demais e repetem mais que louro. Transformam o nosso rap num programa de calouro. Tá querendo o que, tio? Algum lugar no pódio? Se usar seu falso amor, cê só vai despertar meu ódio. Só tá querendo o que no meu episódio? Cheirando minha carreira, sai bicarbonato de sódio. Várias fitas que acontecem nesse meio. É, tipo 100 por hora, contramão e sem freio. Uns aceleram, uns atrasam, ficam no fiasco. E nessa, observo vários cair do penhasco. Usando referência musical, tipo Menudo. Criando uma tropa de gente sem conteúdo. E quando falam de mim, de tio, eu fico mudo. É que pra bom entendedor, o silêncio já diz tudo. Vai, vamos trabalhar, mensagem tem que chegar. Não tem nada pra rimar. Cala a boca, fica quieto. Uns vem representar, outros atrapalhar. Não tem nada pra falar. Cala a boca, fica quieto. Mesmo assim, sempre tem uns pra me criticar. Cê não sabe argumentar. Cala a boca, fica quieto. Quer tirar? É. Quer arrastar? Quer. Mas cê não sabe o que falar. Cala a boca, fica quieto. Cordão de ouro, calça larga, camisão, blusa Gap. Pra muitos, esse é o tal kit do rap. Baixo instrumental do Nelly, dizem ser verdadeiro. Vive a custa do pai e grita. Eu sou maloqueiro, mano. Então, marcha soldado com caneta e papel. Se não marchar direito, te mandam pro Beleléu. Então, moleque, vê se não brinca no microfone. Se não, no hip hop acaba forever alone. Eles insistem, não desistem da corrida do Amili. Porém, fazem tudo isso parecer desfile. É que eles se preocupam muito mais com o look. Pra tentar ganhar umas cutucadas lá no Facebook. Chega a ser engraçado ver o jeito que eles agem. Até agora não aprenderam que rap não é viagem. Se fosse, vocês só tão de passagem. Pois a gente julga o produto, não a embalagem. Guarda essa fantasia, esquece essa poesia. Já temos em demasia, falsidade, hipocrisia. Dá pra entender? Ou vai desistir? Não existe manual de instrução pra MC. Usa mentira na mensagem, com ela não me iludo. Então apela pra imagem, acho isso um absurdo. E quando falam de mim, tio, eu fico surdo. É que pra bom entendedor, ignorância já diz tudo, né? Vamos trabalhar, mensagem tem que chegar. Não tem nada pra rimar. Cala a boca, fica quieto. Uns vem representar, outros atrapalhar. Não tem nada pra falar. Cala a boca, fica quieto. Mesmo assim, sempre tem uns pra me criticar. Cê não sabe argumentar. Cala a boca, fica quieto. Quer tirar? É. Quer arrastar? Quer. Mas cê não sabe o que falar. Cala a boca, fica quieto. E aí, mano, firmeza? E aí? De fazer uma participação nesse rap aí, John? Eu sou MC também, mano. Você é MC, tio? Sou, mano. Não ligo nessa parada. E os falsos MCs? Cala a boca, e aí, mano? E a falsa mídia? Cala a boca, fica quieto. E a injustiça? Cala a boca, fica quieto. Quem não sabe o que falar? Cala a boca, fica quieto. Quem só faz por fazer? Cala a boca, fica quieto. Quem prega indiferença? Cala a boca, fica quieto. E quem tem preconceito? Cala a boca.